Mulher, eu acho uma graça esse bode, porque ele é a foto de um urso. Aí eu, quando eu chamo ele, eu fico, na hora que aparece a primeira foto aqui pra mim, né? Que eu sou administradora. Aí eu fico pensando, ele vai falar com a voz do Sr. Paul. Aí ele fala, no recording. É muito broxante, cara. Tá todo mundo se ouvindo? Por enquanto tá perfeito, né? Eita porra! Vale, meu Deus do céu. Segura aí. Eita, foi mal. As panelas, menino! Você foi dar uma fungada, foi pegar uma água, derrubei tudo aqui. É, as panelas que já fazem parte. Ah, sim, então é exatamente isso. Todo mundo tá se ouvindo, então eu vou começar. Bom dia, boa tarde, boa noite, você, querido, querido ouvinte que está aí do outro lado do celular, do Google Home e onde quer que você esteja ouvindo. Estamos aqui com mais um episódio do nosso Fui Embora Podcast. Tudo bem com você? Vou falar aqui com a minha amiga Lúcia Ford. Tudo bem, minha flor? Olá, galera, diretamente do País de Gales. Que chique! Hoje estou mais animada. Passou o Mercúrio retrógrado. É verdade. E eu estou aqui também com a minha amiga, vizinha de Dorp, dona Bianca D'Arienzo. Alô, gente. Tudo bom? Olha que bicha gostosa. E eu, Débora Souza, falando diretamente da quarta etapa do Conjunto Será de Roterdã para o nosso Fui Embora Podcast. Aê! Muito bem, então. E, como de costume, antes da gente começar o nosso podcast, que hoje é especial, a gente vai passar na barraca do beijo rapidez, tá? Eu vou passar aqui e Bianca tem beijo, não tem? Tem um beijo pra minha amiga Fernanda, lá de São Paulo, no Brasil. Beijo, Fê. E um beijo pra Mariana, que é do Aura também, que ela frequenta os encontros do Aura. Mariana Kamimura, é um beijo. E eu tenho alguns beijos para dar. Eu tenho um beijo para a Vanise Avelino, que tá agoniada, porque os episódios beijo, não estão tia. Saindo semana. Exato, um beijo para a tia. Vai sair, dona Vanise. Paciência, que as gatas tá se organizando por aqui. Beijo na Ina Gomes, na Karina Mello. Vocês estavam de férias, agora tem que ouvir todos os episódios. Beijo para a Natália Coutinho, para a Félix Tabosa, Amanda Rodrigues, Samara Avelino. Minha prima. Prima da dona Lúcia Ford, tá, meu amor? Beijo para Lucas Sá, para Elenusa Goulart, para Ana Carla, Ana Luísa Martins e Daiana Oliveira. Quase não tinha beijo hoje. E vamos seguir. This is the last call for the 12 o'clock British Airways flight BA412 to Amsterdam. Would passengers for this flight please proceed without delay to gate 17. Então, meu povo, o episódio de hoje é uma au pair nos States. Mr. Simon. Então, como é que é o esquema? Para muitas pessoas, o intercâmbio de au pair é uma maneira mais acessível para aprender línguas, conhecer culturas, viajar, enfim. Inclusive, essa não é uma exclusividade feminina. Eu fiz umas pesquisazinhas por aí e descobri que tem muito homem fazendo esse intercâmbio de au pair. E o que a gente percebe é que esse programa, ele é um divisor de águas gigantesco, assim, no maior estilo Moisés no Mar Vermelho. E com isso, a gente está aqui com a Nath Stacchio, que ela veio contar a experiência dela para a gente, esmiuçar essa escolha que ela fez na vida dela. E eu quero saber se realmente foi um lance efeito borboleta, né? Se foi real ou oficial. E aí, Nath, tudo bem? Se apresente. Oi, gente, tudo bem? Eu sou a Nath, diretamente do Havaí. Ainda estou aqui perdida nos Estados Unidos. Arrasou. E eu fui au pair em 2013, então faz um tempinho. Mas foi um divisor de águas na minha vida. E bota Moisés no Mar Vermelho nisso. Mudou tudo. Eu imagino, Ave Maria. E vem cá, o que é au pair? O que é esse programa de au pair? Bom, au pair é um programa de intercâmbio que você vai para outro país e você mora na casa de uma família, né, no caso dos Estados Unidos, americana, e você ajuda essa família a cuidar das crianças. E daí, enquanto você está na casa, você pode ficar um ano até dois aqui nos Estados Unidos, e você também vai estudar inglês. Então, você vai estudar, você cuida das crianças, você tem 15 dias de férias para poder viajar. E é uma experiência muito legal porque você convive com a cultura, né? Porque você está dentro da casa de uma família americana. Então, é muito interessante, muito desafiador, porque é difícil morar junto com seu chefe, vou te contar, mas vale muito a pena. Bianca, inclusive, a Nath trazendo isso, amiga, tu estudava o que aqui? Então, quando eu vim ser au pair aqui, você tem a opção de estudar o que você quiser. Eu acho que é diferente dos Estados Unidos, que você ganha, acho que, créditos para estudar, fazer algum curso na universidade, se eu não me engano. Nath, me corrija se eu estou errada. Mas aqui você ganha um curso, você pode fazer curso de inglês, pode fazer um curso de holandês. Qualquer curso que você queira, a ajuda que a família vai te dar é de 300 euros. E aí, se você quiser fazer um curso de 1.000 euros, aí a família só vai ajudar com essa parte, entendeu? Mas eu queria, quando eu vim para cá, eu queria fazer um curso de redação para trabalhar como redatora, para ter um update no meu portfólio. Mas eu deixei para fazer o curso muito tempo depois, e aí com o tempo eu desisti, minha cabeça mudou, minha vida mudou. E no fim, eu peguei o dinheiro para mim para viajar. Olha aí. Que esperta. Não estudei. Não estudei. E conheço muita gente que não estuda. Uhum. Aqui é obrigatório fazer o curso se você quiser estender para o segundo ano. A agência obriga você tem que ter o certificado do curso, senão eles não deixam você estender. Mas no segundo ano tem bastante gente que não faz, que liga o foda-se e pega o dinheiro, faz outra coisa. E quando tu foi para os Estados Unidos, tu foi com algum visto específico ou você foi como turista? Então, aqui, eu acho que na Europa é um pouco diferente, mas aqui para os Estados Unidos, como as leis imigratórias são muito chatinhas, todo mundo que vem como au pair vem por uma agência. Uhum. E daí você tem que vir com um visto chamado J1, e é a agência que articula esse visto junto com a família, uhum, para você. Então, é um visto que se chama J1, que é de trabalho e de estudo, que deixa você ficar nos Estados Unidos até 2 anos. Certo. Tem um tempo mínimo ou é 2 anos o normal? O mínimo é 1 ano. Você fecha com a família para ficar 1 ano. E daí você pode estender, você pode decidir estender por 6, 9 ou 12 meses. Você pode escolher não estender e voltar para o Brasil. Você pode continuar com a mesma família ou mudar de família, se você quiser. Tem uma idade máxima? Que eu ouvi dizer que tinha uma idade máxima. Tem, nos Estados Unidos é até 26 anos, acho que aí para a Europa é até 30, se eu não estou enganada, me corrija aí. Depende muito do país, porque cada país tem uma regra para o intercâmbio de au pair, né? E aqui na Holanda, eu sei que são 30 anos e até 11 meses você consegue. Antes do seu aniversário de 31 anos, se você tiver um match com 30 anos e 11 meses, você tá apta. E sobre o visto, aqui também tem visto. Você não pode vir ser au pair sem visto. Se você vier sem visto e for pega ou for denunciada, dá problema também, igual nos Estados Unidos. É muito parecido, eu acho, que o processo de visto. A gente só é mais rica, a gente ganha mais. Mas eu sei que em alguns países você tem que falar a língua, a língua deles um pouco. Tipo, a Alemanha, você tem que ter um pouco de alemão. Na França, para você ser au pair, você já tem que se matricular numa escola de francês para fazer todo dia. Assim, depende do país, mudam as regras. Mas na Holanda eu acho muito, muito de boa, assim. E Nath, deixa eu te perguntar uma coisa. Quais eram as atividades que tu fazia como au pair? Então, eu fiquei 2 anos e eu mudei de família no segundo ano. Então, as atividades, elas mudaram um pouco de uma família para outra. Mas logo quando eu vim, eu cuidei de gêmeos e eles tinham 3 meses quando eu cheguei aqui. Então, eles Ah, meu eram Deus. bem pequenininhos. E daí, Oh, o meu que eu Deus. fazia? Eles eram uma coisa mais fofa, gente. Mas choravam muito também, me davam muito trabalho. É, mas eu lavava muito uma mamadeira, nossa senhora, era uma mamadeira que não acabava mais, porque eles não mamavam no peito. É, depois eu comecei a fazer papinha, eu lavava a roupa deles, só deles, não lavava a roupa da família. Eu morei com uma família de acumuladores, então a casa tinha Meu caixa para Deus, tudo Jesus quanto é Cristo, lado, senhor. Mas Deus o perdoe. eu tinha que limpar o quarto das crianças, então eu era responsável por tudo das crianças, então lavar as coisinhas das crianças, arrumar o quarto, lavar roupa. E daí eu ajudava com algumas coisas, por exemplo, a gente tinha combinado de todo dia de manhã eu tirava a louça da máquina de lavar e guardava, então eu ajudava com algumas coisinhas na casa, mais por questão de convivência, mas a minha responsabilidade era cuidar das coisas das crianças. E nessa família eu trabalhava 40 horas semanais, então eu trabalhava das 8 às 5, de segunda a sexta. Na minha outra Caramba. família, era bastante. Na minha outra família, eu cuidava de um menino de 9 anos e tinham outras 2 meninas adolescentes. Então era muito mais tranquilo. Eu era tipo assistente da minha host, porque eu ia no Costco para ela, que é um mercado, fazia compra, ia levar o menino no treino de basquete, ia levar as meninas Delícia. na escola. Então era muito mais tranquilo. Mas daí eu também lavava, tinha muito mais roupa para lavar, por exemplo, porque eles iam para treino, iam para escola, o quarto deles era uma zona. Então era diferente, mas era legal, porque eu jogava basquete com eles, a gente conversava, então era mais dinâmico do que com os nenéns. Start spreading the news. I'm leaving today. E tu sempre teve o sonho de ir para os Estados Unidos ou foi algo que apareceu? Então, eu sempre quis viajar. Acho que na época da faculdade, eu fiz uma faculdade, eu fui bolsista e todo mundo na minha faculdade viajava para lá e para cá, falava inglês, falava, gente, será que um dia eu vou viajar, vou sair desse país, vou saber falar essa língua aí. E daí, mas aquele sonho começou a crescer na época da faculdade. Uma amiga me contou sobre o programa Au Pair. Eu fui ver os preços e tal. Eu falei, nossa, esse aí parece que dá, hein? E daí, porque, nossa, fazer intercâmbio assim, só de estudo é muito caro. E o de Au Pair é muito possível, assim, não precisa ter muita grana para fazer. E foi aí que os Estados Unidos começou a ser mais atraente para mim. Nunca tive um sonho muito grande de vir para os Estados Unidos. Eu queria muito estudar fora. E eu gostava muito de uma faculdade que tinha em Portugal e eu pensava de ir para Portugal, mas aqui estou, na terra do Trump. Olha, Jesus. Deus me Senhor, defenda. me ajuda. Manda salmos. Eu vejo muito muitos relatos no YouTube sobre ser au pair no exterior. Aí eu quero que tu me diga, Nath, diga pra gente o que é que tem de positivo e de negativo de ser au pair. Bom, positivo, acho que a experiência de morar fora do país é uma experiência assim muito, muito positiva, que me tirou da minha zona de conforto. E eu acho que foi muito difícil, né? Eu acho que essa coisa de sair da zona de conforto tem uma parte boa, uma parte ruim, né? Porque a gente leva muito na cara, mas levar na cara me ajudou muito a crescer. Eu vim para cá, eu tinha 22 anos. Então, eu vi muito novinha, assim, muito crua. Então, eu amadureci muito, eu aprendi uma nova língua. Eu descobri uma paixão por viajar, que era uma coisa que eu nem sabia, assim, eu nem via muito como possibilidade no Brasil. viajar, conhecer outros lugares. Então, eu sinto que, assim, aquele aeroporto no dia, né, que eu fui viajar, eu lembro que me deu uma dor de barriga, eu não consegui entrar no embarque morrendo de medo, sabe, aquela sensação de desconhecido. Mas eu acho que aquela sensação, eu sempre busco essa sensação agora, porque eu sinto que quando a gente se sente assim, coisas muito maravilhosas que a gente nem tem ideia estão para acontecer, sabe? Então, eu acho que foi um grande aprendizado, assim, eu cresci muito, eu me transformei muito, eu aprendi outra língua, conheci pessoas de lugares, assim, eu tenho amigas na Colômbia, no México, que foram au pair comigo na Europa. E o lado negativo, eu acho que a solidão, sim. A sensação de estar sozinha, eu acho que, especialmente no primeiro ano, assim, foi muito dura. Me senti sozinha, sozinha mesmo, assim, sabe? Se eu morrer aqui, o que, que vai acontecer? Então, eu acho que essa sensação de desamparo foi uma coisa que eu experienciei, que foi muito negativa, mas que também me fez uma pessoa mais forte. Eu acho que morar junto com chefes, né, especialmente quando você vem como au pair, é uma coisa difícil, porque eu sentia, falava, meu, que vontade de sentar nesse sofá com a perna aberta, de pijama, sabe, sem sutiã. Tirar o sutiã. não dá pra fazer isso, né? E eu sentia muita falta de ter um espaço em que eu me sentia completamente à vontade, assim, de relaxar mesmo. Uma outra coisa negativa é a saudade da família, que eu acho que, né, não só do au pair, mas de morar fora em geral. Saudade das nossas comidas. Eu acho que, né, tem alguns pontos que vão ser sempre pontos negativos, entre aspas. Mas eu acho que tem muito mais pontos positivos na balança do que negativos para mim. Tô entendendo. E no momento que tu realizou a ideia de vir como au pair, assim, como é que você se preparou, assim? Porque você parece uma pessoa muito comunicativa. Então, por associação, eu imagino que você deva ter muitos amigos no Brasil. E aí, assim, como que foi isso, assim? A tua família esperava já que você tinha esse desejo de sair do país? Eles aceitaram de boa? Os seus amigos também aceitaram ou não? Então, eu acho que foi difícil para mim bancar essa decisão, porque eu tinha terminado a faculdade, eu fui bolsista, então, sabe, quando você termina a faculdade, todo mundo, nossa, a Nath terminou, minha família, poucas pessoas fizeram faculdade, então foi uma coisa assim, sabe? E daí, depois que eu terminei a faculdade, eu entrei numa especialização no Hospital das Clínicas, que é um hospital em São Paulo muito bom. E, e nesse processo, eu comecei a investir nas coisas do au pair. Então, eu comecei a estudar inglês, tirei a carteira de habilitação que eu ainda não tinha, os requisitos que você precisa para, né, entrar no programa. E fui fazendo a especialização enquanto isso, e meu plano era, eu terminava a especialização, eu ia para os Estados Unidos. E daí, durante a especialização, no final, eles abriram uma vaga no hospital. E eu fiz o processo seletivo, assim, né, ah, deixa eu fazer, eu tô aqui mesmo. E eu passei. E foi aí que, né, foi uma coisa muito boa, mas aí que meu problema começou, porque minha família começou a falar, mas Nath, você vai deixar um emprego de psicóloga no Hospital das Clínicas pra ir ser babá nos Estados Unidos, você estudou 6 anos, e você vai largar tudo. E daí minha cabeça começou, né, meu Deus do céu, que fase da minha vida, eu achei que eu ia, sei lá, morrer de ansiedade, e eu não sabia o que fazer. Mas eu sentia, tipo, quando eu falava que eu ia trabalhar no HC, eu não sentia aquela alegria, sabe, eu não sentia aquela coisa de tipo, nossa, que legal. E quando eu pensava em viajar, eu sentia isso, eu sentia que era muito aquilo que eu tinha que fazer. E eu lembro um dia na sala, minha mãe conversando comigo, e minha mãe perguntando do trabalho, quando ia começar, e eu, tipo, toda murcha, e minha irmã, que tinha na época, sei lá, 12, 13 anos, falou pra minha mãe, mãe, você não tá vendo que ela não tá feliz com esse trabalho, que ela não quer ir pra lá? Eu falei, nossa, oh, meu Deus, irmã, arrasou. Aí eu fui, falei, né, tipo, várias coisas aconteceram, mas eu conversei com a minha chefe na época, e foi muito importante pra mim ouvir dela, e eu chorando aos prantos, falando pra ela, eu não sei o que fazer, eu quero ficar, mas eu também quero ir. E daí ela falou para mim, o melhor momento para você fazer isso é agora, então vai. Quando você voltar, e se tudo der errado, você pode sempre voltar. E as portas vão estar abertas para você. Você passou uma vez, você passa outra. E você vai voltar muito melhor do que você já está. Você vai adquirir experiências e vai ser um período de crescimento na sua vida. E eu acho que eu estava esperando aquilo. Eu estava esperando alguém, né, falar isso para mim, para eu ter coragem de assumir o meu desejo. Então, acho que foi um processo, assim, decidir viajar. Mas eu acho que foi a melhor decisão que eu tomei. Não me arrependo, não. Arrasou. Bianca, pra ti foi assim também, amiga? Porque eu sei que tu tem a formação na área de comunicação, e aí tu largou tudo pra vir, tu sentiu essa mesma coisa também? Amiga, eu sempre larguei tudo. Eu larguei minha carreira na publicidade pra trabalhar como professora de inglês, e quando muitas coisas aconteceram na minha vida, eu vi essa oportunidade de ser au pair, eu não pensei duas vezes em largar. Eu já estava planejando desde o momento que eu comecei a trabalhar nisso, entendeu? No meu último emprego no Brasil. E eu sempre soube, meu pai sempre incentivou desde que eu era criança. A minha família, igual, assim, me identifiquei muito com o que a Nath disse, que ela foi uma das primeiras a fazer faculdade na família dela. Eu fui a primeira pessoa na minha família a fazer faculdade. A minha família é bem simples, bem humilde. E então, assim, eu nunca tive muitas chances de fazer nada fora do Brasil. E quando eu nunca soube como eu sairia do Brasil, o que eu faria, por quanto tempo eu ficaria, mas eu sempre quis ter essa chance de ir para fora. E quando eu vi essa chance de ser au pair, eu pensei, nossa, vai ser o ano da minha vida. Não tinha pretensões de ficar aqui de jeito nenhum, aliás, muito pelo contrário, não queria ficar aqui. Mas eu vi essa oportunidade como, nossa, eu tenho já 25 anos, eu vou ter que achar um caminho para minha vida daqui a um tempo, então é melhor que eu aproveite isso agora, que eu ainda tenho tempo, que eu ainda sou jovem, que eu ainda posso. E foi isso, nunca tive medo, muito pelo contrário. Sempre tive um desespero muito grande para sair do Brasil, para viver pelo menos um ano algo diferente. Sabe uma coisa que eu percebo, assim, a gente quando é novo... Assim, é o melhor momento para você fazer besteira e morrer de trabalhar e se jogar. Porque a gente está novo, a gente tem coragem. A gente não botou o prego no caixão dos nossos ideais, dos standards do que é bom e do que não é, sabe? Porque agora, na casa dos 30, você olha para trás e diz assim, cara, isso eu não faço mais, esse tipo de situação eu não faço. E depois, nos 20, você não tem parâmetros, você só vai. Exatamente, você já sabe o que você não quer, isso já é muita coisa. Você mete o louco, né? Mete o louco, mas você só vai. E Nath, quando deu certo que você saiu e você botou o pé nos Estados Unidos, o que foi assim, o que foi o primeiro choque? Qual foi a primeira coisa assim que aconteceu e que você olhou assim, rapaz, eu tô longe demais? Eu acho que quando o avião desceu, eu cheguei por Nova York e tava um frio, meu Deus, do céu. Foi no inverno? Eu cheguei dia 11 de março, era para estar começando a primavera. E foi tua primeira viagem? Foi minha primeira viagem internacional, eu tinha viajado, minha família é toda de Pernambuco. E eu cresci em São Paulo, então eu viajava mais para Pernambuco, São Paulo, Tietê, em Minas, mas nada muito longe. Aí a assim. Pessoa chega logo em Nova York, né? Pra dar aquele... Cheguei em Nova York. Aquele aeroporto enorme, mas a gente estava num grupo de várias au pairs, assim. Depois tinha uma van que pegava a gente, levava para o lugar do treinamento. Mas eu lembro, eu tenho uma imagem muito forte, assim, de que me caiu a ficha que eu tava fora do país, foi quando a gente atravessou uma ponte, eu não sei se era a ponte do Brooklyn, não sei que ponte era aquela, mas tipo, atravessando a ponte, eu vendo todas aquelas luzinhas, assim, eu falei, gente, daí eu olhava, as árvores estavam todas sem folha, e eu lembro de pensar isso, que idiota, eu falo, gente, será que tem alguma doença, mas as árvores estão todas mortas. Aí tocando Jay-Z no fundo, né? Shiboy! Ai, gente. E eu fiquei impressionado. Falei, gente, não tem uma árvore viva nesse lugar. Onde eu vim parar? Passou um alquidez na cidade. O instinto de bicho já apita, né? Você olha assim, bicho, não tem nada vivo. Presta não, vamos embora. E eu nunca passei um freio daquele. Eu lembro, eu falei, nossa, gente, isso tá chegando no meu osso. É um frio que eu nunca tinha experienciado na minha vida. Onde que você foi ao pé? Em que estado? Eu fui no estado de Washington, em Seattle, que fica do outro lado. Então eu fiquei uma semana em Nova York. Ai, Grey's Anatomy, adorei já. Grey's Anatomy. Mas é frio também, não é? É frio também, mas um pouco menos do que Nova York. Seattle é mais assim, chove, faz frio e é nublado 9 meses por ano. Mas não é muito frio. Tipo Holanda, então. Acho que sim. Basicamente isso, resumiu Holanda. Pois é. Eu achava que era mais frio, que é perto do Canadá, né? Então, faz tipo 0, menos 3. Quando faz muito frio, faz tipo menos 3, menos 4 de noite. Não faz mais do que isso. E dificilmente neva, né? Uma, duas vezes por ano, assim. Eu não sei o que é pior, se é nevar ou não. Porque, sinceramente, quando neva aqui, que é difícil também, eu acho o frio tão suportável, mas quando tá essa esculhambação de vento e chuva. Ah, é, o vento é pior. Eu também sou tranquila com neve, o problema é o vento. Mas dizem que quando já nevou e depois que nevou tal, a temperatura fica ok, tipo, dá uma, sei lá, uma pausa. Mas quando tem vento, a sensação térmica é bem menor, né? Então é horrível. Caraca, a impressão que eu tenho é assim, que tá tão frio que aí o água que já tá no ar... Gente, tô tirando essa informação, só Deus sabe da onde, tá? É só empirismo mesmo. Mas é impressão assim, já que tá frio e congelou a água, não tem água circulando no ar, tá tudo parado, né? E aí, pra se dar uma segurada, eu não sei explicar. Enfim, tô tirando realmente do furico essa informação. Então, vamos lá. Aí tu chegou e teve esse treinamento, mas aí eram só brasileiras ou era gente do mundo todo? Não, tinha gente do mundo inteiro. E eu lembro, meu Deus do céu, que dor de cabeça, porque eu achava que eu entendia um pouquinho do inglês. Quando eu cheguei lá e tinha aula o dia inteiro, de segunda a sexta, com a mulher falando na orelha. E eu fazendo força para entender aquilo. Gente do céu. Eu achei que eu não ia aguentar, não. Eu falei, meu, não vou conseguir aprender esse negócio. E foi uma semana muito difícil, porque é aula, assim, o dia inteiro, deles falando da cultura americana, de como os bebês são criados nos Estados Unidos, que tem que dar tip no restaurante, que até hoje eu não me conformo, mas eu dou. É um aulão de América, então. É, um aulão de América, assim, e daí no último dia eles te levam pra conhecer Nova York. Ah, é legal essa parte. E daí foi, foi bem legal. Que coisa, tipo assim, tu tem uma semana pra absorver um monte de costume num canto que tu recém chegou. Gente, é a banheira do Gugu da integração. Sim. É uma mini faculdade. Eu gostei dessa ideia. Eu gostaria muito que tivesse isso na Holanda. Eu acho que ajudaria muito a menina. Isso. Esse negócio que a Nath falou do inglês é interessante, porque quando eu cheguei aqui mais o Pedro, eu achava também que eu falava fluente inglês, que eu era bichona das tapioca. Aí a gente chegou no cinema, né, eu e ele, todo pimpão, não. O filme é legendado em holandês, mas a gente vai entender tudo, rapaz. Eu olhei assim pra ele, e ele olhou pra mim, ainda bem que foi ele que perguntou primeiro, né, pra eu não passar vergonha. Ele disse assim, tu tá entendendo o que esse homem tá dizendo? Eu, não. Oh, mas se isso te consola, eu dava aula de inglês no Brasil, eu já falava inglês, mas quando eu chegava aqui, parecia que eu não tinha inglês. Parecia que eu nunca tinha estudado na minha vida, que eu não entendia nada do que as pessoas estavam falando. E, tipo, nem é o sotaque do holandês não é tão difícil, assim, de entender. É até tranquilo. Mas é um choque, né, de cultura. Parece que você vai pra outro planeta. É a sensação que eu tinha, pelo menos, quando eu cheguei. Gente, eu não tô no mundo. É um outro planeta, é uma coisa completamente diferente. Você só fica. Você só se sente preparado quando você tá ali na hora, eu acho, sabe? Eu me pego até nas coisas pequenas, tipo, a pedra do calçamento é pequena, o cheiro do ar é diferente. Parece realmente que você tá. Né? Foi abduzido, realmente. E aí, quando tu chegou, depois que tu teve essa banheira do Gugu da integração, tu já foi direto pra casa do teu root. Daí acabou essa semana de treinamento e depois todo mundo é enviado para os respectivos novos lares, né? E daí eu lembro que tinham duas meninas da Suíça e uma da Colômbia que iam para Seattle também, então fomos nós quatro no aeroporto. O que foi ótimo, porque as meninas da Suíça estavam super descoladas e eu fui na cola delas, né? Porque eu tava completamente perdida, não sabia para onde ir e fui seguindo o fluxo. E daí cheguei lá em Seattle, quando eu cheguei, falei, meu Deus, que Deus me ajude, né? Porque agora eu vou ficar um ano aqui. Misericórdia. Coragem. E daí... Eles foram te buscar no aeroporto? E daí a host foi me buscar, a mãe das crianças. E ela super fofinha, assim. Ela chegou lá com dois balões e um buquê de flores pra mim. Gente, que coisa estranha. Eu também ganhei um balão. E ela chegou e daí, tipo, deu aquele oi, né? Aquele oi bem frio. De não sei como é aí, mas tipo, aquela... apertadinha de mão, aquela coisa bem tímida, né? Eu com vontade de agarrar a mulher e falar, me salva. Mas não sabia nem como falar isso. Você foi a primeira au pair deles? Eu fui a primeira au pair deles. Eu também. Quanta coincidência. Então. E a mãe já tinha 44 anos e ela teve gêmeos. Caramba. Mas ela foi super de boa, assim, super legal. Ela começou a conversar comigo no carro, eu entendi acho que 20% do que ela estava tentando dizer, mas eu fui dando aquele sorriso, né, que a gente aprende muito bem no início, e aquela, né, mexidinha de cabeça. Só do yeah, okay. E daí eu cheguei, ela me mostrou o quarto e foi super fofa, assim, ela tinha arrumado o quarto que eu ia ficar. Ela tinha colocado na parede umas fotos que ela tinha imprimido do Facebook, dos meus amigos, da minha família. Ela me recebeu super bem, assim. Arrepiei, menina. Não, ela foi super fofa, muito fofa comigo. E foi legal, o meu host, ele era inglês. E na primeira semana ele falou que ia fazer um café da manhã típico pra mim. E, meu Deus. Ele fritou tomate, fritou ovo. E botou uma cumbuca cheia de feijão doce, com gosto de ketchup. Ai, eu adoro! Falou que era o que eles comiam de café da manhã na Inglaterra, e que ele gostava muito, só que... É full breakfast. Ai, que delícia. É o English breakfast. A minha boca acabou, eu sou gorda. Tá? Não deu. Nossa, gente, não rolou aquele feijão. É gostosinho. É. Não é gostoso pra comer todo café da manhã, tipo assim, uma vez no ano, sabe? É, e eu tô na morte. Não, se bem que essa semana eu provei um bolo com feijão vermelho. E li cada palavra que eu tinha dito que era ruim, né? Aí depois reclama do pão com granulado. Gente, toma vergonha, cara, de vocês. Olha, lá vem ela passar na minha cara. Não, assim, perdão. Nath, como... foi a questão da tua liberdade como pessoa, tipo, tu tinha liberdade pra sair ou tu tinha horário pra ir, pra voltar? Como era que funcionava isso na casa? O curfew. Então, eu tinha curfew, especialmente no começo. Ela pedia pra eu estar em casa até a meia-noite e... Porque, mas aí ela falava, era até coerente, porque eu começava a trabalhar às 8. Ela falou, eu acho que meia-noite pra você estar em casa é o horário mínimo pra eu ter certeza que você descansou pra cuidar das crianças. Mas é um tipo de controle que você não tem nenhum outro tipo de trabalho, né? Tipo, seu chefe não sabe que horas você foi dormir porque ele quer garantir que você vai estar bem no dia seguinte. Menina, eu tô chocada com o tanto de coincidência. É. Do nosso... A mesma coisa. Eu tinha que chegar até meia-noite porque ela falava, eu quero que você descanse pra trabalhar bem no outro dia. Exato. Eu acho que deve ter um blog de... Eu acho também. Deve ter um site que eles copiam todos os... As ideias do... Exato, e daí eu tinha esse curfew, e no começo, na minha liberdade, eu acho que uma coisa, nos dois primeiros meses eu saía muito com ela, e ela falou que é porque ela queria, tipo, confiar em mim, né, ter certeza de que eu conhecia o bairro, o mercado, os lugares, então eu saía muito com ela no começo, até no final de semana, assim, ela ia na Target, no mercado, eu ia com ela. E ela só deixou eu dirigir sozinha depois que eu tirei a habilitação americana, o que aconteceu depois de 2 meses. Então, eu lembro que depois de 2 meses, foi um dia de sol, e eu peguei o carro pela primeira vez. Meu Deus, eu não me lembro ter sentido aquele sentimento de liberdade de novo na minha vida. Eu tava, tipo, eu abri o vidro assim, sabe? E fui, lembro que eu me perdi, atravessei a mesma ponte umas 4 vezes, porque eu não conseguia achar a saída, porque o GPS tava em inglês e eu não conseguia entender o que ele tava falando. Mas, assim, foi um dos melhores dias da minha vida, porque quando eu peguei o carro e eu pude usar o carro pra sair... Aí minha vida como au pair começou. Aí eu comecei a visitar minhas amigas, sair no final de semana. E eu tinha o carro, não são todas as au pairs que têm carro, mas eu podia usar o carro final de semana, dormir fora de sábado para domingo. E podia usar o carro depois que ela chegasse do trabalho, se ela não fosse sair depois. Mas como ela tinha bebê pequenininho, dificilmente ela saía depois que ela chegava do trabalho. Então, ai, que maravilha. Dava 5 da tarde, eu podia usar o carro, tinha até meia-noite para voltar, e tinha todos os meus finais de semana ali. E, assim, eu lembro de, acho que 2 finais de semana que eu não pude usar o carro, depois que eu tirei minha carteira de habilitação. Então, foi bem tranquilo, assim. No segundo ano, demorou um pouquinho, porque a família não tinha um carro para poder usar, então demorou também uns 2 meses para eu poder pegar o carro. E eu dividia o carro com a mãe, então às vezes dava uns probleminhas, mas eu já estava no segundo ano, já estava macaca velha, então já me virava bem. Mas carro é importante, especialmente nos Estados Unidos. Seu segundo ano também foi em Washington? Ou... Foi, gente, foi um babado, porque eu estava namorando um americano doido, queria continuar, e daí decidi ficar o segundo ano para continuar namorando, né, ficar com ele, estava, né, toda apaixonada. Okay. Estendi pro segundo ano, passaram-se 2 meses, a gente terminou. E eu fiquei... Ai, meu Deus. Quem nunca fez umas escolhas loucas por boy, né? Mas pois tudo bem, né? Depois conheci um outro doido e tô com ele até hoje. Um doido bom. Pelo menos. Já quero saber como é que foi. Freezing cold in Ancinite, Tuzo. You're the cold maze, say one prison call in Anson and choose all right. Como é que tu fez pra desenrolar o teu inglês? Porque quando tu chegou, tu pensou que sabia, mas não sabia. E aí, como é que começou, assim, o que foi uma coisa que te ajudou a naturalizar a língua na tua cabeça? Foi o Tinder. Adoro! Olha aí. Não, gente, sério, me ajudou muito. Porque nos Estados Unidos, eu comecei a fazer amigas, e eu tinha amigas de outras nacionalidades, então me forçava um pouco. A família também ajudava, porque eu tinha que falar inglês com eles. Mas eu comecei a conhecer outras pessoas em aplicativos mesmo. E depois, acho que de 3 meses, mais ou menos, que eu tava lá, que eu conheci meu ex-namorado. E ele era americano. Então, isso de verdade me ajudou muito. Porque a gente se falava no telefone, que era uma coisa que eu morria de medo e de vergonha. E eu fui perdendo um pouco de medo com isso. E praticava bastante com ele. Então, até eu brincava com ele, que ele era meu professor particular. Olha! Mas... Mas me ajudou muito, de verdade. E aqui é super tranquilo para você conhecer outras pessoas por aplicativo, internet. Porque eu sinto que no Brasil tem muito uma pressão de, tipo, ah, você sai com a pessoa, você tem que ficar com ela, né? Aqui não, você sai várias vezes com a pessoa, tipo, conversa de boa, até vira amigo. E não tem essa pressão toda de ter que ficar não, com a pessoa, sabe? Não tem esse negócio que tu fica, né, tão forte. Dá uma bafa. E vem cá, tu lembra de algum, assim, perrengue grande que tu passou referente a esse período de au pair? Eu lembro que logo no início eu encontrei uma amiga brasileira e a gente se encolou muito, sabe? A gente se deu muito bem. E a gente, as duas, o inglês péssimo, nenhuma das duas podia dirigir ainda, foi logo assim nos dois primeiros meses. E a gente falou, não, a gente precisa sair, vamos de ônibus. Meu Deus do céu. Uhum. A gente se perdeu demais, deu chegar num ponto de eu achar que eu nunca ia conseguir voltar para casa. Porque a gente não conseguia nem falar para as pessoas que a gente estava perdida. Ainda mais conseguir entender, gente, qual era a direção, tipo, a informação que a pessoa estava dando para a gente se achar. Então era muito, tipo, mostrando, assim, no mapa onde a gente queria chegar, sabe? A pessoa falando o número do ônibus e a gente não entendia. Então, assim, demorou o dia inteiro para a gente conseguir voltar para casa. E eu lembro que foi, assim, o maior perrengue. Deus me defenda. É. Sim, mas aí a pergunta que a gente tá meio assim, né? A Lúcia já jogou assim. E esse negócio do boy que deu certo? Mulher, como é que foi isso? Então, gente, o Tinder é muito bom na minha vida, viu? Vou te contar. Porque eu conheci meu marido hoje, né? A gente casou, eu conheci ele no Tinder. E eu tava muito assim, liguei o foda-se já, porque faltavam 6 meses pra eu ir embora. Eu tava saindo, fazendo, tipo, viajando, várias coisas. E falei, ah, vou, né, sair com outras pessoas. E quando eu conheci ele, foi muito legal, porque ele é italiano, ele não é americano. Olha. E ele tava nos Estados Unidos só por um tempo. Tipo, ele ia ficar 3 meses, eu ia ficar 6. Falei, ah, beleza, vamos curtir o momento, né, amor de verão. Só que foi, então, meu, um negócio, não sei como explicar. Falei, não vou deixar você ir embora mais não, filho. E daí a gente... Que capotamento. Foi. E daí a gente começou a pensar, e agora como é que a gente faz? Será que a gente vai pro Canadá? Pra onde a gente vai? É, e daí ele tinha ido para os Estados Unidos para fazer um projeto na mesma empresa. Ele trabalhava nessa empresa na Itália e essa empresa tinha mandado ele para os Estados Unidos para ajudar num projeto. E nessa época, a empresa dos Estados Unidos abriu uma vaga, ele tava lá pra fazer entrevista, ele fez, ele passou, e ele tava se mudando para os Estados Unidos. E daí era eu que tava indo embora. Eu falei, ah, agora eu não vou embora não, vou achar um jeito aí. Daí eu perguntei pra minha família se eles me ajudavam a sponsorar o visto de estudante, mas até agora eu tô esperando a resposta deles. Foi um cri, cri, cri, cri. Meu Deus. E aí... decidi pedir extensão para o visto de turista. Eu inventei uma história lá, falei que eu queria fazer um hike enorme, que ia me demorar 6 meses para fazer. E eles aprovaram. E daí, depois que eu terminei o au pair, a gente combinou de morar junto para ver o que dava, né? Como é que ia ser, fazer um test drive. Uhum. E daí a gente se deu super bem, foi ótimo, e depois de outros 6 meses a gente decidiu casar, e estamos aí até hoje. Mas aí você conheceu em Washington também, não? A gente se conheceu em Seattle, em Washington. Aham. Menina do céu, que babá. Pois é. Sim, aí tu foi de Washington pro Havaí. Foi. Não foi tão rápido assim. Tô muito curiosa por isso. Então, eu fui au pair por 2 anos. Então, eu fui au pair de 2013, 2014. E daí, 2015, a gente se casou, né? E daí a gente começou a morar junto, 2016, 2017. E daí, né, nessa... Não sei como foi pra você, mas... Depois que você terminar o au pair, eu fiquei completamente perdida, assim. Eu tava super feliz que eu tava com meu marido, mas tava completamente perdida, assim. Não sabia o que fazer da minha carreira, não sabia o que fazia, assim, da minha vida, num contexto geral. E comecei a trabalhar como nene, trabalhar com o que dava, assim, meio que debaixo dos panos, que a minha autorização para trabalhar ainda não tinha chegado. E depois achei um trabalho de assistente de terapeuta, que foi o mais próximo que eu consegui achar de psicóloga, que é a minha profissão. E daí, não sei se vocês conhecem Couchsurfing. Sim. Então, a gente tinha um quarto a mais no nosso apartamento e a gente abria para pessoas virem do Couchsurfing. E eu, numa dessas, uma mulher foi lá em casa que trabalhava remotamente. E ela estava indo para Costa Rica, estava viajando e trabalhando. Eu falei, meu, eu quero fazer isso da minha vida. E daí o Francesco também achou o máximo. E nesse meio tempo ela foi embora, eu fiquei com aquilo na cabeça. E a gente se casou num momento muito assim delicado, porque o pai do meu marido tinha acabado de falecer. E a gente acabou não fazendo festa, não fazendo lua de mel, essas coisas, nada. E daí ele fez, tipo, né, um ano depois, uma surpresa. Ele comprou as passagens pra gente ir pro Havaí, como uma lua de mel atrasada, assim. Ai, que massa. E daí foi muito fofo. E daí a gente foi, e quando a gente tava aqui, eu lembro da gente falando, nossa, ia ser maravilhoso se a gente morasse aqui, né, que paraíso. E eu senti quase gente, como se eu estivesse voltando para um Brasil americanizado, assim. Aqui, né, tem palmeiras, bananeira. É quentinho. É quentinho. E daí a gente voltou com essa ideia na cabeça, mas uma coisa ainda muito, tipo, ai, sonho, sabe? Uhum. Mas daí meu marido perguntou na empresa dele se, né, existia essa possibilidade, começou a tentar achar um caminho. Eu também estava começando a desenvolver a minha prática para trabalhar com mulheres imigrantes online. E daí a gente decidiu ir. Daí a gente vendeu nosso apartamento na época, vendeu tudo, vendi o carro que eu tinha. E a gente veio com a cara e a coragem para o Havaí. E, uhum. E foi assim que a gente veio para cá. Então, pela segunda vez, tu largou tudo. Larguei tudo. Pra ir pra um canto novo. Pra ir corajosa. Pra um menina do céu. Sim. E vem cá, assim, porque eu percebo muito nos Estados Unidos, cada estado, ele é muito único, uhum. Assim, tanto que quando você pergunta pro norte-americano de onde ele é, ele nunca se define pelo país, ele se define pelo estado, né? A diferença do Havaí em termos de cultura e comportamento quanto ao Washington é muito grande? Ah, é muito grande. Pessoas, Washington é tipo o segundo Vale do Silício, sabe? No momento, então a Google tá lá, a Amazon, a Microsoft tem o headquarters lá. Então tem muita gente assim trabalhando muito, muito investida na carreira para crescer. Também tem uma parte mais alternativa, assim, da cidade, mas não sei se é por conta do clima frio, as pessoas são um pouco mais frias, assim, eu senti. Aqui no Havaí, eu acho que, não sei se é porque tem praia, a cada 15 minutos você chega numa praia, tipo, você vai no mercado, o povo tá sem camisa, sem sapato, o povo, tipo, anda descalço. Que máximo. Tipo, é um clima muito mais relax, sabe? Ula, ula de lá, quebra, quebra daqui. Ô Bahia, ia, ia, é o tchan no Havaí. Sai de baixo que lá vem o maremoto, galera. É o tchan no Havaí, olha a plancha. Toca esse pandeiro, taca a mão no corpo. Sim, ele é da TI, o seu marido? Não. Sim, sim, ele trabalha com TI. Mulher, ou área abençoada, né? É bom. A pessoa trabalha em qualquer lugar do mundo. Pois é. Sim, aí uma coisa que eu queria perguntar. Você falou que o seu marido é italiano, uhum. Né? E ele não morava nos Estados Unidos há tempo, né? Então... Não. Como é que foi isso? Tipo assim, eram dois... Porque assim, são dois imigrantes... Né, tendo que lidar com as suas, com seus quiprocós num país novo. E como é que foi isso? Porque, assim, os italianos são bem comunicativos que nem nós, assim, que são quente, e o norte-americano já é aquela coisa reservada. Como é que foi isso? Então, pra gente, enquanto casal, foi muito bom, porque a gente, né, podia juntos reclamar da cultura americana. Adorei. Olha o cheiro. E ele, nossa senhora, como falava mal da comida. É, né? A comida americana, não sei como é aí, gente, mas a comida americana, olha, deixa a desejar, viu? Não tá muito longe. A gente se aproximou muito nesse sentido, porque a gente se sentiu dois estranhos no ninho, assim, de alguma maneira. E isso aproximou a gente, porque nós dois estávamos longe da família, ele também estava sofrendo por esse processo de adaptação, e era tudo novo para mim, e também era novo para ele. Então a gente se aproximou muito nesse processo de se redescobrir, né? Porque por mais que eu já estava lá há mais tempo, eu estava vivendo a vida de uma família americana. Então era meio que, né, eu estava inserida dentro da cultura através da família. Quando a gente se mudou para morar junto, era, né, eu e ele perdido no mundão. Então a gente foi se encontrando. E eu acho que isso aproximou muito a gente, porque a gente percebeu que a gente só tinha um ao outro, sabe? Uhum. E eu acho que isso acabou sendo bom para o nosso relacionamento. Claro que, né, dentro do nosso relacionamento também tinham choques culturais. Sim. Porque por mais que, né, a cultura italiana seja muito mais parecida com a brasileira do que a americana, ainda tem muitas coisas que são diferentes, né? Eu acho que ele tem um senso crítico muito grande. Eu acho que no Brasil a gente tem uma tendência de falar: ah, não, tá bom, fulano, não liga não, a comida tá ótima. Tipo, a gente não sabe dizer não pras pessoas. Não. E ele, assim, meu, era tapa na cara, assim, né? Nossa, não gostei, tá faltando isso, tá faltando aquilo. Então, eu acho que foi difícil pra gente se adaptar, assim. Precisou de muita comunicação em certos aspectos. A pontualidade, por exemplo, nossa senhora, quanto a gente brigou porque eu me atrasava e ele achava que era um absurdo. Concordo com ele. Eu melhorei. Mas alguns aspectos, assim, que até hoje, né, às vezes dá um choquinho, mas eu acho que a gente se aproximou muito por entender que, né, tinha que ser eu por ele e ele por mim. Assim, para eles, a família, a relação com a família é tão próxima quanto pra gente, assim, porque... Nossa, muito, muito, acho que até mais. Como é que a família dele recepcionou quando vocês casaram, assim? Então, eu fui a primeira vez lá, eu tava até escutando um episódio de vocês, falando, alguém de vocês tava falando que a família não gostava muito, o irmão não gostava muito. Eu. Bianca! Opa! Eu encontrei esse embucho esse fim de semana, a propósito. Meu Deus. Mas, assim, no início, todo mundo me recebeu muito bem. Eu fui pra lá, acho que a gente tava 3-4 meses juntos. Eu fui passar o Natal lá. Uhum. E a família dele me recebeu super bem, a mãe também. Mas, assim, acho que a mãe ficou um pouco desconfiada, porque ela conhecia um casal que tinha uma menina brasileira e a sogra só falava mal dessa menina. Então, falava que a menina não era preguiçosa, não fazia isso, aquilo, não sei o quê. E eu acho que ela começou a me olhar através daquelas lentes, sabe? Uhum. Então, ela ficou um pouco desconfiada comigo no início. E também tem uma fama, não sei se aí onde vocês moram assim, mas na Itália tem uma fama de brasileira prostituta, aproveitadora de marido, enfim, de namorado. Então ela, né, ficou meio com o pé atrás no início. Mas depois, a segunda vez que eu fui pra lá, que foi quando a gente se casou, e foi quando também o pai do meu marido faleceu, ela viu que tipo, eu tava muito do lado dele, uhum. também do lado dela, eu falava um pouco mais de italiano, então a gente conseguia conversar, ela percebeu que eu era, tipo, uma pessoa normal, sabe? Não tinha... Sim. Não tinha nada de exótico, né? Eu não cheguei lá com penas de carnaval sambando na cara dela. De fio dental. Exatamente. Ai, então ali ela baixou a guarda e hoje, assim, eu considero ela como uma segunda mãe, assim. Ela é muito, ai, que ótimo. Muito carinhosa comigo, me manda mensagem, me manda coraçõezinhos no WhatsApp, sabe? Oh. E como que vocês conversam? Fiquei curiosa. Você fala italiano já? Então, ele aprendeu português e eu aprendi italiano, mas a gente fala mais em português em casa hoje. Legal! Mas a gente aprendeu as línguas um do outro. Tapa na cara da gente, quer dizer, no meu, né? Que ele fala a língua. Mas o Marquinhos, ele tenta até demais, amiga. Mas e eu, amiga? Mas, ops, como assim, minha filha? Você já é praticamente um holandês integrado, meu Ai, amor. menina do céu, só na sua cabeça. Mas assim, no caso, então, já que ele já tá falando português, ele deve ter uma relação boa com a tua família. Sim. A gente foi para o Brasil agora e ficou 3 meses lá. As vantagens de trabalhar remoto, né, gente? Ai, que Sim. maravilha. Achei o trabalho dos meus sonhos, sério mesmo. A gente ficou lá 3 meses. A gente trabalhava, mas final de semana estava junto com eles, também tirou uns dias de férias. E ele tem um relacionamento muito, muito bom com a minha família, assim, todo mundo gosta muito dele. E é bem tranquilo, porque eu acho que ele consegue se comunicar, né? Ele fala super bem português. Eu acho que isso faz a diferença, porque eu acho que eu tenho amigas que vão com os maridos americanos para o Brasil e elas falam que, meu, é muito difícil porque ela tem que ficar sendo a tradutora 24 horas por dia e que o marido sempre fica se sentindo perdido. Então, acho que no meu caso fui sortuda porque eu não tive que fazer isso e ele tem um relacionamento bom Que com massa. meus pais. Inclusive, assim, quando você conheceu ele e foi avisar para tua família: ei, mãe, eu não vou voltar, não, eu vou casar. Como é que foi isso? Então, gente, foi muito doido, porque depois de 2 meses que a gente estava junto, ele perguntou para mim: ah, quanto tempo que você não conhece, não vê sua família? Eu falei: ah, quase 2 anos. Ele falou: nossa, ia ser legal, tipo, ir para o Brasil junto com você, tipo, já se convidando, assim, sabe, para Olha. conhecer minha família. Eu falei: nossa, gente, tá sério o negócio, né? E daí a gente foi conversando e a gente foi para o Brasil. Então, foi bom que logo no início do relacionamento ele conheceu minha família. Ele ainda não falava muito português, mas foi se, né, virando lá, porque o italiano não é tão diferente assim do português. Então, depois, né, que a gente voltou, eu voltei junto com ele, a gente foi morar junto. Então, minha família viu o processo assim, tipo, ah, acho que ela não vai voltar, acho que ela não vai voltar, ela não tá voltando. Tipo, ela não voltou. Eita. Então foi tranquilo, assim, não foi muito de um dia para o outro, deu tempo deles se acostumarem com a ideia. Eu acho que, né, não foi exatamente o que eles queriam, mas eles ficaram felizes. Agora sim, né? Eu tô meio assim com inveja, porque o Havaí é quente, tem praia, queria ir pra Fortaleza, pegar um bronze, não ter que tomar vitamina D, né? E assim, viver no Havaí é difícil, é complicado, é bom, é férias todo dia, como é que é o esquema? Bom, eu queria que fosse férias todo dia, não é? Porque a gente tem que fazer dinheiro para viver, né? Então tem que trabalhar. A gente não vai na praia tanto quanto a gente gostaria, mas ela é muito mais acessível. E final de semana a gente tem essa possibilidade na praia, ou às vezes quando a gente termina de trabalhar mais cedo. É muito bom morar aqui. É caro, mas assim, não é tão caro quanto Seattle, que é onde a gente morava antes. Nossa. Eu ouvi dizer que tem muito asiático aí no Havaí. Tem muito, muito asiático. Perto do Japão também, não é? Então, a gente tá no meio do Pacífico, né? Então a gente tá entre o Japão e os Estados Unidos. Fica tipo 7 horas pro Japão, 6 horas pros Estados Unidos, mais ou menos. Gente do céu. É perto. Tá tipo perdida no meio do oceano. E aí no Havaí? É tudo aquilo que a gente vê em site, em revista, ou quando você chegou, você viu, ah, não é tudo aquilo que eu pensei, ou não. É muito mais do que eu pensei. Ai, gente, é mais do que eu pensei. É mais do Ai, que que eu ódio. esperava, Tipo, não, mas bem. é muito lindo de tipo, você chega na praia, na Bahia, 7 horas da manhã e você nada com os golfinhos. Ai, que Você tá fofo. sentada na praia e passa uma baleia jubarte. É tipo, oi? É Que mágico. surreal. A praia limpa de um jeito que assim, não sei explicar. A água é uma cor. E daí tem vulcão. E daí na ilha que eu morava tinha um vulcão que ainda tava ativo, então você vai lá e vê a lava, sabe? São umas coisas assim, muito. Eu fui pra Oahu, então tipo, você vai em Pearl Harbor, onde os japoneses atacaram os Estados Unidos pra entrar na Segunda Guerra Mundial. Você vê tipo as montanhas onde foram gravadas Jurassic Park, sabe? Você fica tipo, nossa, meu Deus, isso aqui. Sensacional. Eu acho que quando eu penso em Havaí, o que me vem muito na cabeça são os vulcões e nem sei se tem mais de um, mas aquela lava que petrifica já, que fica tudo preto e dizem que é uma coisa mágica, que é uma coisa que traz sorte. É isso, tem isso mesmo ou é coisa da internet? Não, tem mesmo. E tem tipo, praias de areia preta, que são praias de areia vulcânica. Tem na ilha que eu tava, que a gente morava antes, que era Big Island, tinha um percurso de, não sei, acho que uns 20 quilômetros, tudo preto, não tinha nada e tinha estrada no meio para você passar, que era onde tinha tido uma erupção, não tinha tido tanto tempo, então não cresceu ainda a vegetação em cima, sabe? Então, caramba. E assim, tem 11 climas na ilha que eu tava, tem 11 climas diversos dentro da mesma ilha, por conta das montanhas. Cria uma vegetação muito diferente em cada parte da ilha. Então você vai num lugar, tá chovendo, você vai no outro, é tipo floresta atlântica, no outro é meio desértico. É muito, muito legal. Gente, já quero ir. A Holanda podia ter pelo menos mais uns 3 climazinhos, né? Podia estender o verão, né? Tava bom. Estender o verão. Só um pouquinho. Só uma coisinha, né? Assim. Desculpa a ignorância. Então, no caso, o Havaí é um conjunto de ilhas, né? Isso. Olha só o supletivo da gata. E aí, no caso, a integração das pessoas que moram nessa ilha, como é isso? Elas funcionam na cabeça das pessoas como bairros, como estados, como cidades? Como é que é? Então, cada ilha é considerada, tipo... Não sei como explicar. Província. Uma cidade, é. O estado é o Havaí, é o arquipélago, e as, né, tem as cidades maiores. Mas dentro das cidades grandes, né, tipo da ilha, tem as cidades menores. Então, tipo, tem a ilha de Oahu, que é onde tem Honolulu, que é, né, a cidade mais famosa do Havaí, a capital. Tem a Big Island, que é a maior cidade de Kona, por exemplo, que é onde tem o campeonato de Iron Man. Aqui Maui tem outras cidades que também tipo estão dentro, que nem eu, e os nomes são muito engraçados. Assim, eu moro numa cidade que se chama Macau. Meu Deus, porque todos os nomes são em havaianos das ruas. Então tipo você fala, vamos se encontrar ali no Haleakala. Onde você mora? No Macau. Vamos na praia de Lahaina. Adorei os nomes. Prefiro. Muitas, muitas vogais. Prefiro. Melhor do que o emaranhado de re e rã. Menina, para de cuspir no prato que você come. Respeita. Que maravilha. Tem gente que fala ainda havaiano por aí? Então, eles... A cultura foi massacrada, assim, mas ainda existe, ainda é forte, e nas universidades, e hoje eles têm alguns centros culturais que estão tentando fazer o resgate da língua, da cultura, então é muito bonito, assim, quando tem hula, porque eles cantam sempre em havaiano, que lindo. A mitologia havaiana é muito bonita, então cada planta tem um significado, uma história, cada vulcão é uma deusa, então é muito bonita a cultura, mas ela tá um pouco capenga, assim. Tá precisando de um biotônico fontor. Mas então, no caso, a vida acontece realmente em inglês. Sim, é muito americanizado aqui. Uhum. Muito americanizado. Tu diria que o Havaí, ele se considera Estados Unidos ou só um anexo? Porque eu sei que faz parte dos Estados Unidos, claro, mas pela distância. O Havaí, para os americanos que moram na mainland, que é assim como chama, né, os Estados Unidos fora daqui, eles vêm aqui como um lugar de turismo. Então, eu diria que o Havaí tem duas funções importantes para os Estados Unidos. Uma é por conta do exército, né? Aqui é um ponto estratégico muito importante para ter um estado, porque se tiver alguma guerra, eles têm um ponto, né, de poder bélico no meio do Pacífico, o que é muito estratégico. E o outro é as férias para os americanos, porque quando nos Estados Unidos é inverno, aqui também é inverno, mas a temperatura do ano aqui é mais ou menos constante. Então todo mundo vem de férias para cá, para pegar um sol. Então aqui é tipo La La Land para as férias dos americanos. O que o povo havaiano fica muito puto, porque ele vê a terra sendo, né, completamente banalizada pelos turistas. Com certeza. E é um ponto estratégico de guerra, assim, para os Estados Unidos. Tu tem pontos negativos e positivos sobre viver no Havaí? Um ponto negativo é que eu estou distante de muita coisa, assim. Eu estou a 6 horas de avião de qualquer lugar que eu queira ir. E até para ir para as outras ilhas tem que pegar avião. Então a gente fica um pouco isolado e às vezes isso dificulta um pouco as coisas. Mas tirando isso, não tenho muito do que reclamar, não, gente. Eu queria ter mais amigo aqui, mas o ano passado eu viajei muito para lá e para cá, sabe? Não parei muito num lugar. Então não deu muito para criar uma comunidade. Mas mesmo assim eu conheci algumas pessoas muito queridas aqui. Então, além da comunidade asiática que é forte aí, tu considera o Havaí cosmopolita? Então, o Havaí, ele não tem uma maioria, né? Ele é composto de minorias. Então tem uma minoria branca, caucasiana, tem uma minoria filipina, uma minoria havaiana, uma minoria japonesa. Então tem um pouquinho, é uma mistura aqui, mas tem muito, muito asiático. Muito filipino, da ilha de Samoa, japonês, tem Aí eu lembro muito. daquela série 90 Days Fiancé, que tinha um cara de Samoa. Olha, a gente é meio E aí família. eu não, nem sabia que é um país, eu nem sabia que existia. É um país, né? Pois Eu tô é. É falando bem mesmo. pequenininho, uma ilha, é. E aí eu fui descobrir assim. Cara, o mundo é muito grande. Muito, muito, muito grande, é verdade. Demais. Demais. Mas a gente está se mudando, a gente vai voltar para Seattle. Não creio. Fala-me, Nossa Senhora. Vai, vai. Mulher, por que tá fazendo isso comigo? Tô triste, mas tô feliz. Então, é uma coisa muito doida, gente. Eu e meu marido, a gente vai comprar uma van e vai reformar, vai virar tipo uma nossa casinha e a gente vai viajar aos Estados Unidos. Delícia. Mentira. Verdade. Tá, bebê. Rapaz, tá certo. A rocha, vai. Mas aí vocês têm. Como é que é esse esquema? Vocês têm um plano de um tempo determinado para fazer isso? Se vai durar um ano, vai durar whatever? Como é que é o negócio? Então, a gente vai voltar e vai ter o tempo de achar a van, comprar a van, reformar a van, que eu acho que vai demorar no mínimo uns 6 meses. E depois disso, acho que a gente vai ficar pelo menos um ano na estrada, assim. Depois a gente vê. Mas os próximos 2 anos vão ser meio doidos. Mas tu é Mas vamos ver. bandoleira, hein? Eu sou. Minha mãe fala que eu tenho rodinha no pé. Menina, o seu ascendente é Sagitário? Tô curiosa. Não sei, você estava falando no começo, acho que eu vou querer uma Vamos consulta. já saber disso. Não, tem que ter um Sagitário muito forte nesse mapa, não é possível. Nossa, estou precisando de um mapa astral aí. Eu tô passada, gente. Eu tô passada com esta moça. No more do I see the starlight caress your hair. No more feel the tender kisses we used to share. I close my eyes and clearly my heart Era só remembers para Nath deixar uma mensagem a thousand. para quem tem vontade de largar tudo. Porque a gente conhece muitas pessoas no Brasil têm aquela coisa na cabeça do sonho americano, né? Uhum. Não só de sair do Brasil, mas viver o sonho americano. O que é que ela tem para dizer para essas pessoas que querem largar tudo e viver esse sonho americano? Larga. Larga e vai, porque eu acho que, né, eu tava falando no início dessa porta do desconhecido que se abre, né? Eu sei que se eu tivesse ficado no Brasil, eu ia estar trabalhando num hospital, ou trabalhando na clínica, que é uma coisa que eu gostava, eu ia estar recebendo aquele salário, ia estar tendo, eu sei exatamente a vida que eu ia estar tendo. Acho que talvez se mudasse alguma coisa, não ia ser tão grande. Mas pelo fato de eu ter entrado por essa porta desconhecida, tantas coisas se abriram para mim que eu nem imaginava, sabe? Quando você nem sabe que você não sabe uma coisa, é assim. E eu fui descobrindo e aprendendo. E eu acho que mesmo com as quedas, mesmo com todas as frustrações, a gente aprende muito. Então, mesmo se tudo der errado, né? Se você larga, tudo der errado e você volta para o Brasil, você vai voltar já uma pessoa diferente. Então, eu acho que sempre vale a pena. Então, e vai voltar tendo experimentado, né? Sem aquela sensação, isso. Ah, eu deveria ter ido e não fui. Sim, sim. E é uma experiência, assim, que te transforma. Acho que vocês também, né? Sim. Talvez concordem comigo. Certeza. Transforma a gente de um jeito, assim, que não tenho nem muito como explicar. Uhum. É em todas as questões, né? Tanto na parte profissional, quanto... Enfim, acho que, assim, quando você está num ambiente seguro, confortável, com pessoas que você conhece e tal, você acaba meio que sentando no pudim. Quando você sai, você não tem referência. E você tem que começar tudo do zero. E aí é você e você. Se redescobrir, né? Se reinventar. Nath, agora eu quero que você venda o seu peixe. Eu quero que você... Eu que quero, viu? Estou mandando. É uma exigência. Estou exigindo preço, tamanho, peso do peixe. Como que te encontra? O que é que você está fazendo da vida? Mulher, rasga o verbo. Tá. Então, eu sou hoje uma coach de transição. Eu trabalho só com mulheres imigrantes e eu ajudo essas mulheres a se adaptarem nos Estados Unidos. Eu já tive algumas clientes na Europa, mas nos Estados Unidos, principalmente, ajudo a encontrar esse danado do primeiro emprego, que é tão difícil, ajudo a vencer a barreira do inglês, que às vezes a gente tem um inglês bom depois de um tempo, mas fica insegura de ir na entrevista, de ir fazer aquele amigo que não é brasileiro. E de começar a viver a vida mesmo, sair da nossa caixinha, né? Que às vezes a gente vem pra cá e se fecha. Sim. E começa a se sentir sozinho, sentir que não tem amigos. Então, quebrar essas barreiras, né? Eu acho que às vezes a gente precisa de um suporte, de alguém que dê a mão pra gente, ou que empurre a gente um pouquinho para que a gente possa fazer aquilo que a gente já sabe que precisa fazer, mas não tem coragem, ou não tem consistência, ou não tá conseguindo, né, se planejar. Então, eu ajudo as mulheres imigrantes a fazerem isso, a se empoderarem, a se redescobrirem, ressignificarem quem elas são nesse novo país, porque tem muitas questões emocionais que aparecem quando a gente começa a morar num outro país, né? Quem sou eu aqui, né? O que, que eu quero da minha vida, e a gente cobre todas essas questões. Eu amo o que eu faço, porque... Eu descobri o quanto isso foi importante para mim, na minha redescoberta, e eu decidi fazer isso por outras mulheres, porque eu sei o quão importante é ter esse suporte nesse momento de transformação mesmo. É uma transformação muito intensa na nossa vida, que às vezes vira a gente de cabeça para baixo. E é isso, eu trabalho remoto, né? Então todas as minhas sessões são online. Em Seattle eu já fiz alguns grupos de mulheres, que foi muito legal, e eu vou retomar um pouco disso, mas meu trabalho é basicamente online, e é isso, gente, eu gosto muito do que eu faço. Se vocês quiserem me encontrar, eu tenho uma página no Instagram, que é coach.natieustáquio, Nathi Eustáquio, Estou também no Facebook, tem meu site, que também é natiostaque.com. E vem conversar comigo, vamos trocar uma ideia. Arrasou. A gente vai deixar na descrição o perfil da Nath. E é muito importante mesmo, né? Normalmente, quando a gente sai, nós mulheres, quando saímos, a gente acaba abrindo mão de muita coisa, né? Uhum. E é tenso. É para começar do princípio, né? Que só começa do princípio, mas para começar, ai, que dor terrível. Que mal que é babado. Verdade. Nath, agora é o seguinte: como todo mundo mandou beijo, minha filha pode mandar beijo. Ai, quero mandar um beijo pra minha mãe, pro meu pai. E pra Xuxa. E pra Xuxa, né? Pro meu marido, pra todo mundo de Seattle, né? Que possa estar ouvindo, que é a comunidade mais forte que eu criei nos Estados Unidos, é onde eu considero minha casa hoje. E só tenho a agradecer a vocês, né? Um grande beijo pra vocês também. Muito obrigada pela iniciativa. Assim que eu descobri o podcast, eu me rachei, assim, de rir. Vocês são demais. E nossa, tô muito grata pela oportunidade de estar aqui, conhecendo vocês, conversando com vocês. Estou muito feliz. A gente que agradece. A gente agradece de coração. Tua história é muito bacana. Quando você mandou... Ah, eu amei. Eu tava na aula de holandês, eu... Nossa, meu Deus! E é isso, mas a gente agradece demais. Você que veio diretamente do futuro conversar. Verdade. Não é qualquer coisa, não, meu amor. E é isso, gente. A gente vai encerrando por aqui, dando os recadinhos de sempre, como sempre. O e-mail da gente é o Fui Embora. podcast@gmail.com. A gente está no Instagram, no Twitter, no Facebook, no Spotify, no iTunes, no seu agregador de podcast. E nos seus sonhos também. Nos seus sonhos, se duvidar, meu filho, tá? Aguarde, confie. Então é só mandar aquela DM, mandar aquele like, dar um cheiro, chega junto, que a gente é fácil. Fácil no bom sentido. E é isso. Até semana que vem. Um cheiro bem grande. Tchau. Beijo. Beijo, gente. Beijo.